teu crédito à pregação e ao braço do Senhor. Como renovo ele subiu, sem beleza, sem valor. Desprezado entre os homens, homem de dores, nosso rei. Levou sobre si nossas dores e a paz nos trouxe também. Ó Cordeiro, tu és santo, em teu amor encontramos paz. Ferido, moído, mas triunfante, teu sacrifício nos traz paz. Ó Cordeiro, tu és santo, em teu amor encontramos paz. Levou nossas iniquidades, teu perdão nos faz viver. Desgarrados como ovelhas, cada um pelo seu caminho, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade do nosso destino. Oprimido não abriu a boca, como o cordeiro se entregou. Na sepultura com os ímpios, por nós o preço ele pagou. Ó Cordeiro, tu és santo, em teu amor encontramos paz. Ferido, moído, mas triunfante, teu sacrifício nos traz paz. Ó Cordeiro, tu és santo, em teu amor encontramos paz. Levou nossas iniquidades, teu perdão nos faz viver. Verá sua posteridade o bom prazer do Senhor. Com conhecimento e verdade justificará o nosso amor. Ó Cordeiro, tu és santo, em teu amor encontramos paz. Ferido, moído, mas triunfante, teu sacrifício nos traz paz. Ó Cordeiro, tu és santo, em teu amor encontramos paz. Levou nossas iniquidades, teu perdão nos faz viver.